Adoradores MCs, CR Produções. Hip hop, instrumento de paz e harmonia. Paz, irmãos, te apresento aqui minha família. Não se assuste não, pois não teria o porquê. O ideal da minha gente é servir e proteger. Proteger e interceder mesmo sem você saber. Trago respeito, carinho, afeto, amor perfeito. Todos podem receber e viver de outro jeito. Do jeito que satisfaz, traz alegrias. É simples, é fácil, Deus tem pra ti uma nova vida. Então viva e não se deixe perder. Pois tudo que ele fez foi feito pra você. Feito com dedicação, feito com inspiração. Pela palavra, com o verbo, ele fez a criação. Então jovens, preste atenção, muita atenção. Pois aqui infelizmente nem todos dão as mãos. E a cada retrospectiva temos más notícias. Que desrespeita a mocidade, isso assusta as cidades. E é difícil pra quem quer o bem sempre ver o mal. Ouvir constantemente kit o pleu, pleu, pleu. Abaixo se puder ser testemunha nem pensar. Se colar com alguém suspeito você pode não voltar. Mano, se esquive de toda a aparência do mal. Largue arma, droga, tudo aquilo que faz mal. Mesmo que você escute às vezes. É, pra mim isso é legal, pra mim isso é normal. De que tempo que cê é, tá me tirando pra mané. É, pois é, é, pois é. Faz de conta que é surdo e que não ouviu. Lembra de Cristo, rejeite este mundo vil. Busque a paz, o amor, pregue a fé e a esperança. Deus vai tornar nosso mundo como de criança. Deus vai tornar nosso mundo como de criança. Deus vai tornar nosso mundo o nosso mundo como um mundo de criança. Criança, Deus vai, Deus vai tornar nosso mundo, o nosso mundo, como um mundo de criança. De criança, de criança, criança. Deus vai, Deus vai tornar nosso mundo, o nosso mundo, como um mundo de criança. De criança, de criança, criança. Deus vai, Deus vai tornar nosso mundo, o nosso mundo, como criança, criança. Fé, esperança, amor, louvor. Tudo aquilo que eu preciso eu busco no Salvador. Então junte-se a mim, vamos juntos nessa, irmãos. Pois a alegria desse mundo não nos traz a salvação. ALX, Bruno, RCA, celebrando com vitória a graça de Jeová. Pisando no chão, com coragem e com poder. Aleluia, glória a Deus, não foi ungido pra perder. A peleja tá aí, continuou depois da cruz. Não trouxe paz, mas sim espada, são as palavras de Jesus. Muitos querem descansar, mas ainda não é a hora. Se tem sangue derramado, mano, o mestre chora. Mas e agora, o que fazer? Vivendo nesse mundo tive que reconhecer que insensíveis são os homens, insensíveis somos nós. Não esqueçam que o pecado breca de Deus a voz. Muitos partiram eternamente porque não quiseram ouvir. Pra quem foi não tem mais jeito, a chance é pra quem está aqui. Hip hop é o som que emana da periferia. Eles transmitem para os manos verdades que vem da Bíblia. Pai, abençoe a minha vila, os manos que vem de lá. Pai, abençoe os daqui que vem para celebrar. A festa pro Deus vivo, a festa ao Deus Pai. Quem se entrega pra Jesus a morte não pode mais. Não toca mais espiritualmente falando. Olha pra frente, pois tem pra ti um novo plano. De conquistas, virtudes, paz, harmonia. Eu não me engano, mano, quando falo do soberano. Motivos tenho de sobra pra provar o que eu tô falando. Não importa a enfermidade, não importa a situação. Se vos creres de verdade, vão sentir no coração as respostas das perguntas que não encontras as respostas. Também é livre pro fardo que carrega nas costas. No dia a dia da cidade do século 21, os anos vêm e passam rápido e se pá já foi mais um. Então que passe os anos e que venham as bênçãos. Pai, o teu filho tá aqui abençoado, vivendo, buscando a vida pra aqueles que não perderam a esperança. Deus vai tornar o teu mundo como de criança. Deus vai tornar nosso mundo como de criança. Deus vai tornar nosso mundo, o nosso mundo, como um mundo de criança. De criança, de criança, criança. Deus vai, Deus vai tornar nosso mundo, o nosso mundo, como um mundo de criança. Criança, criança, Deus vai, Deus vai tornar nosso mundo, o nosso mundo, como um mundo de criança. De criança, de criança, criança. Deus vai, Deus vai tornar nosso mundo, o nosso mundo, como um mundo de criança. De criança, de criança, criança. A vida avança, mano. monotonia e rotina cansa. Quebrante coração, levante o amor como uma lança. E lança, porque sem tentativas não alcança. Se o espírito ministra, tô certo que vem a bonança. Lembrança de amizade tragou família. Saudades, pensamento interrompido. Sirenes ao ouvido invadem. Mais um que vai pro cárcere, mais um que só Deus sabe. Milhares se omitem, famílias sofrem nas cidades. Distúrbio generalizado, descaso, aumento, estrago. Proteção espiritual, se no confronto sou um alvo, peço alívio. Pai, no peito a dor só aumenta. Cotidiano amargo, às vezes o coração não aguenta. Vou suportando a dor, na certeza que me amas. Derramo um som do trono que aqui dentro me inflama. Sei que em ti posso alcançar a inocência da infância. Porque Deus vai tornar nosso mundo como de criança. Deus vai tornar nosso mundo, o nosso mundo, como um mundo de criança. De criança, de criança, criança. Deus vai, hum. Deus vai tornar nosso mundo, o nosso mundo, como um mundo de criança. De criança, de criança, criança. Deus vai, hum. Deus vai tornar nosso mundo, o nosso mundo, como um mundo de criança. De criança, de criança. Deus vai, hum. Deus vai tornar nosso mundo, nosso mundo, como um mundo de criança. De criança, de criança, criança.